Eles nos querem sensuais, cabelos longos, lisos, loiro, salto alto e corpo escultural. Fale somente o que eles querem ouvir. Cause no sexo oposto desejos sexuais e mostre a maior quantidade de pele possível. Não porque você queira mostrar, mas porque assim eles se excitam. Bem longe dos manequins, cintura fina, quadris, cabelo liso, salto alto, ideias fúteis, enfim. Pra que vim quebrar regras? Então escuta e me diz. Escravas da magreza, indústria da beleza, Paris e seus padrões comerciais. Capas de revistas, jornais, tornam mulheres normais, como se fossem banais. Olham da cabeça aos pés, depois desvia o olhar. Mas marginal tem estilo e ninguém consegue imitar. Debocham das nossas roupas só porque não entendeu que o seu padrão europeu nunca se encaixou com o meu. Mas quando vê na TV, não é mera coincidência. Nosso estilo maloca já se tornou tendência. Eles não querem ideologia, querem marionetes. Mulher pensante quebra regras, por isso eles não investem. É sempre a mesma luta, provar que somos capazes. Constantemente, incessantemente, sempre mais. Mina de quebrada que canta um rap sempre assusta. Chega na tela, mostra a ideia além de mostrar a bunda. Abra sua mente e escuta, rap também é música. Popular, periférica, desfrute dessa cultura. Pra que eles iriam querer alguém com capacidade de gerar opinião, vomitando ideologia na mente daqueles que eles levaram anos pra manipular? Nariz largo, boca carnuda, olhos arredondados, palavreados sem censura. Típica da rua, vivência de quebrada, monta e desmonto, mas ancestralidade não passa. Pele pigmentada, sou a verdade na raça. Etnias misturadas, nascida em terra sagrada. Declamo rimas fraseadas, descontrolo minha alma. Padrões da farsa não comprarão minhas palavras. Meu empenho não inspira capa de revista. Não titubia pra não perder a linha, prossiga. Aumento os questionamentos, o que fazer primeiro? Desviam pensamentos do sentido verdadeiro. Comparações definem superficiais emoções. Quanto mais teatrais, melhores indicações. Não vale mérito próprio as opiniões, vale crédito em lula seco, sem palpitações. Modelos fragmentados, orientados pra serem julgados por ambos os lados, imperfeitos, desclassificados. Palco, teatro, atrativo, visado, sem salto no mastro, tanto trabalho crucificado. E vocês aí achando que eles querem mulher fora desses padrões? Padrões da farsa.